Clube de Benefícios do Brasil. Você sabe o que é o programa Lagoa Viva? Criado pela Codemar, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, o Lagoa Viva é o maior projeto do país de revitalização de lagoas por meio da biotecnologia. E em pouco tempo já trouxe resultados surpreendentes em nossas lagoas. Eliminou o mau cheiro e a água ficou límpida, transparente, aumentando a fauna e flora da região. Essa solução inovadora, produzida 100% em Maricá, já está pronta para revitalizar lagoas e represas do Brasil e do mundo. Saiba mais em codemar-sa.com.br. Programa Lagoa Viva. De boa com a lagoa, de bem com a vida. A Manchete tá chegando no FM. A sua rádio preferida com som mais claro, mais forte. Ainda mais conectada com você. Põe na memória, 76,9. No AM, no FM, nas plataformas digitais. A Manchete tá em todas. E você? Você que não votou nem justificou a ausência nas eleições? Sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE e clicar na opção Atendimento do Eleitor. É rápido, fácil e seguro. Acesse tse.jus.br e fique em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. No intervalo dinâmico, a bola não para. De volta aqui na Rádio Manchete, 4h57, mandando um abraço para a turma da Serra, em Nova Friburgo, curtindo a Manchete em 104.9 FM, na rádio da sua comunidade. Um abraço para o Fernando Bonan, um abraço aos taxistas de Nova Friburgo, a turma dos prédios, dos porteiros, todo mundo que está acompanhando a gente no som espetacular da 104.9 FM, em Nova Friburgo. Quem manda é a Rádio Manchete, é a rádio da sua comunidade. Eu vou ao jornalismo da Manchete. A SEDAE vai executar amanhã um reparo emergencial na tubulação que abastece o distrito de Muriqui, em Mangaratiba, na Costa Verde do estado. O serviço será iniciado às 7 da manhã e a previsão é que seja concluído até às 5 da tarde. A recomendação, não precisa nem dizer, mas é bom repetir, é que os moradores dessa região de Muriqui economizem água nesse período até 48 horas depois do fim do reparo. A tendência é que tudo se normalize. Segue com vocês. Valeu, valeu, Fred D'Amato, no jornalismo da Rádio Manchete, são 4h58, mandando mais uma vez um abraço pro Bonan, pra turma de Friburgo, a turma da 104.9 e toda a rede da Rádio Manchete, também em 1150M, em Três Rios. A Manchete fala pra todo o Rio, a Manchete fala pra todo o Brasil, através da rede Manchete de Rádios e através do mundo digital, do YouTube. Um abraço pro Marcelo Cavalcante, saudações rubro-negras, escreve ele aqui através do Rádio Manchete Rio no YouTube. Tá chegando a hora do comentário na Manchete. O Flamengo deu um susto, mas virou o jogo, hein, Torelli? É, alguns sustos, Cacá. Se você analisar de início a partida, o Coritiba se lançou à frente, o Flamengo reagiu, teve uma ótima oportunidade com o Gabi, se comportou bem com os três volantes. Lembrando que desses dois jogadores são considerados mais defensivos. Dois deles saem muito bem. Um pela esquerda, que é o Gerson, e outro pela direita, que é o Vitor Hugo. E ainda sabem se precisar fazer uma tabela pelo meio. O que não dá é para perder tantas bolas ali na entrada na área, que aconteceu com o próprio Gerson, por exemplo, ou em recuos para o Matheus Cunha, que não apresenta essa segurança toda na saída de bola com os pés para ser acionado o tempo inteiro. O cúmulo do desespero do nosso goleiro para sair jogando. E é um garoto, e lembro, é um goleiro, né? Então, assim, por mais que hoje o futebol moderno fale que o goleiro tem que saber sair jogando, ele tem que ser mais um jogador de linha, ele também é um jogador que prioriza, né? Ou ele tem que ser um jogador que prioriza as defesas. E fez uma defesa que, inclusive, salvou o Gerson na saída de bola. O Flamengo saiu atrás no placar, num pênalti bem marcado. Há pouco tinha dito que o Felipe Luiz poderia ficar mais protegido com esses jogadores mais novos fazendo ali a volância, porém, e mais jogadores na volância, porém, pegou um lançamento ali nas costas e se afobou, na minha opinião, apesar de experiente, se afobou porque o Léo Pereira estava bem na cobertura direta e o Fabrício Bruno na área. Esse é o gol do Curitiba. E depois, o Flamengo, logo depois, né, uma cobrança de pênalti que Matheus Cunha chega a encostar na bola, a cobrança do Robson, então dá aquela sensação de que poderia ter pego, mas logo depois o Flamengo retribui praticamente na mesma moeda, mais uma vez atrasada a defesa no lance. Dessa vez, lançamento de Fabrício Bruno para o Wesley e o pênalti cobrado pelo Gabigol, pelo Gabriel Barbosa, porque ele precisava dessa moral. Ele precisa da moral com bola rolando, mas podendo ajudar também com bola parada é algo que a gente realmente entende como necessário e justo, porque mesmo não tendo o mesmo aproveitamento nesse ano nas cobranças, ainda é o principal cobrador do Flamengo. A narração é do Ursão do Vral, do primeiro gol rubro-negro do Gabi. Carlos Borges! Olha o Flamengo, olha o toque do Fabrício Bruno pro Wesley, pênalti! Penalidade máxima em cima do Wesley, recebendo em profundidade, ia chegar no fundo, chegou a zaga do Curitiba, fez o pênalti. É penalidade máxima, Wesley, camisa número 34, serve a falta aí, quem chegou por ali foi o camisa número 10, o Marcelino, é pênalti, André Luiz! Chegou pra fazer a proteção ali, deu no pé de apoio do Wesley, né? Que foi se projetando com velocidade, ia fazer o cruzamento, a bola que ele recebeu do Fabrício Bruno, uma enfiada que não conseguiu interceptar o Marcelino Moreno. É pênalti para o Flamengo. É com Borgesito, prepara-se, Gabigol para cobrança. Autorizada pelo Rafael Claus, correu Gabigol, vai de canhota, bateu lá dentro. Curitiba ainda encostou na bola também, o Gabriel, mas não conseguiu fazer a defesa. Logo depois o Gabi jogou a bola atrás em jogada do destaque do primeiro tempo, o Bruno-Negro, Bruno Henrique, que conseguiu mais uma vez levar vantagem sobre os zagueiros do Coxa, foi a linha de fundo e fez o cruzamento pro Vitor Hugo, inteligente, muito inteligente, bem pisando na área, como deve ser um jogador moderno. Pro Arrasca, que aí sim, né? Esse é o Arrasca que a gente quer ver, né? O Arrasca, pra ficar bem do pubis, né? Ele tem que se cuidar, ele tem que se preservar, ele tem que estar mais ligado na parte de campo e bola. Que é da parte técnica, ele dispensa comentários. Então ele querendo mais, como aparentemente está querendo mais, consegue esse tipo de resultado. Que é o gol, quer ser decisivo, porque ele é muito decisivo. Então, o segundo gol do Mengão, lá no Couto Pereira, é a narração do Borrecito. Ele mesmo, o Ursão do Vral, aqui no Grande M da Manchete. Lá vem Bruno Henrique, invadiu, pode marcar, tocou pra trás agora, tentou de cabeça o Vitor Hugo, Arrasca, tá lá dentro! Vira, vira, o Flamengo vira, vira no alto da glória, no campo. Curitiba. Só um do Robson. Pois é, e Borrecito já está pronto para bailar novamente no segundo tempo de Flamengo e Curitiba, não é isso? Ursão, como é que está a situação? Vamos lá, vamos que vamos, meu amigo. Já está rolando, o Flamengo deu a saída, você já sabe, pode me chamar de Borgesito. Olha a bola para o corredor canhoto, o time do Coxa, olha o Fabrício Sou, errou, olha o toque lá dentro do Edu. Gol é do Coxa. Ai, Fabrício Bruno, acha a perna, voou a perna direita, voou a chuteira direita e voou o coração rubro-negro. Edu, 99 a 30, 40 segundos, jogada, segundo tempo. Edu desvindo Wesley, o Fabrício Bruno errou, o Edu sozinho botou lá dentro de cabeça, marcando, tocando de perna direita, marcando pro time do Coxa, empatando o jogo. Edu, 99 na camisa agora. No placar, quem baila é o Curitiba, o placar da manchete. Flamengo! 1-2! Curitiba! Marcou o segundo, agora empatando o jogo, Edu, da 99! Que é isso? Que o Fabrício Bruno fez? Que é isso, seu André Luiz? Voltou com o pé trocado de chuteira, né, Borges? Só pode, porque ele não achou a bola, o Jamerson fez o cruzamento e aí pimba a rede, empata o Curitiba no placar privilégios, clube de benefícios e proteção veicular. Torelli, que a gente faz, Torelli? Eu devia ter desconfiado, né, depois de ele dar uma assistência à lá Trivela, à lá grande craque. Queria vir algo parecido, né? Uma bela de uma furada, que é o normal. Afinal, né, o futebol não é uma corrida, né? Não vence quem é mais rápido. Ele não está na Fórmula 1, no atletismo. Ele tem que cuidar também da parte, né, técnica, do chute, do desarme, de você conseguir se posicionar bem para tirar a bola. Às vezes corre errado, né? Então, mal posicionado, tecnicamente, errou o chute e o Matheus Cunha ficou vendido na jogada. Aí ficou fácil pro Coxa e tomar gol com menos de 2 minutos da segunda etapa. É pura falta de atenção também. É para puxar a orelha de todo mundo, mas principalmente, é claro, do Fabrício, que está empatado aí. Fez uma coisa muito boa e agora fez uma coisa muito ruim. O jogo está igual, Carlos. Detalhe, mexeu, Borges. Mexeu o time do Curitiba, né? Saiu Diogo, 29. Entrou Natanael, camisa 16. Única mudança no intervalo, Borges. Me parece que o Fran Sérgio foi embora também. Confere o Fran Sérgio, me parece que o Bianchi, que não é aquele... Isso, Matheus Bianchi, 17, saiu o Fran Sérgio. Não é aquele comunicador antigo, você lembra do Bianchi? Lembro. Lembra, né? Olha a bola pelo setor canhoto, a bola vem pro Léo Pereira. Vamos ver se o Flamengo vai realmente consertar a besteira do Fabrício Bruno. Bola pelo setor de direita agora para chegar do Eco Pulgar, agora com o Felipe Luiz para o Léo Pereira. Tenta o lançamento, é pelo corredor canhoto, é o Gerson prendendo a jogada. O Natanael chegou, tirou, a arbitragem está marcando. Não, está caído, é o Léo Pereira, que levou um toco por baixo aí, André Luiz. Levou um toco por baixo ali, já tinha acertado também o adversário, né? Foi sem querer e agora chegou com muito vigor, o camisa 17 que acabou de entrar em campo, o Bianchi, e derrubou 4 do Flamengo. Nos momentos difíceis, a privilégio, Clube de Benefícios do Brasil está com você. Ligue agora e associe-se. 21 é o código do Rio, 2391-3090, 2391-3090, 21 código. Privilégios Clube de Benefícios do Brasil para você. Você sabia que a Manchete está também na Alexa? É só pedir, Alexa, tocar Rádio Manchete. E pronto, Manchete Rádio para compartilhar. Tudo preparado, galera, 4 minutos e meio, 2-2. A torcida do Curitiba vibrando, amarelo pra quem? O Bianchi, que acertou logo a camisa 4 do Flamengo, o Léo Pereira, amarelinho pra ele, sujou. Hora certa pra você em Curitiba, 5:09. Agora é hora de conferir, anotem, tempo e placar no Curitiba. Estamos chegando a 5 cravados em cima da pinta. Jogadas nessa etapa final. E no placar da manchete, marca aqui comigo certinho, brasileiro. Flamengo. Tem 2. Gabigol e Arrascaeta. Coritiba. 2 também. Robson e Edu. Este gol do Edu foi o primeiro dele no Brasileirão, 20º do Coritiba, 474 tem o campeonato. Edu rodado por vários times pequenos aqui do Rio, Itaboraí, Nova Iguaçu, Portuguesa, etc. Olha o Flamengo de novo com o Bruno Henrique tentando soltar a bola no meio pro Gerson, não deu certo. Tá em a zaga, tirando de qualquer maneira ali o Matheus Bianchi, vai pela linha de lateral. Sim, tem gol aí. Brasileirão Série A no começo do segundo tempo na Vila Belmiro, é gol do Grêmio. Cristaldo, 1 do segundo tempo, Grêmio 1, Santos 0. Resultado ruim pro Flamengo. Olha o Gerson tentando tocar a bola, o Gerson tá mal no jogo. A bola recuperada pro Gemerson pelo setor de direita, fim ali, o Wesley tenta roubar na primeira. Ganha na segunda, o jogador do Coxa tenta o lançamento esticado na frente, ela se perde. Pela linha lateral, arremesso é manual. Você vai acompanhar tudo sobre o jogão de hoje no Portal da Manchete. Acesse radiomanchete.rio e fique por dentro de tudo do esporte do Rio, do Brasil e do mundo. Olha a chegada do Felipe Luiz pelo corredor canhoto, prende a bola o Flamengo, mas tem muito tempo. É aquele detalhe, né? Tem coisas que vêm pro mal, mas tem coisas que vêm pro bem. O bem foi que o gol saiu aos 40 segundos da etapa complementar. O Flamengo tem tempo ainda de chegar à vitória. A bola vem pelo setor da direita, tocada pelo Vitor Hugo, bota a bola com o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, tá jogando aí, garoto? Ainda tá? Ah, meu Deus, a sua orelha deve tá queimando. Olha o Gerson puxando a bola com o Felipe Luiz, vai pelo corredor da canhota, passa no primeiro, passa pelo segundo, toca mal. O Felipe Luiz toca mal. O time do Coxa acredita, sai jogando. O Bruno Gomes tentou o lançamento. O jogador foi para um lado, a bola pro outro, e o Fabrício Bruno sai jogando. Já toca a bola na frente, tem gol aí? Tem sim, Brasileirão Série D, 2 do segundo tempo, diminui o Patrocinense no estádio Luso Brasileiro. Ronaldo, Portuguesa 2, Patrocinense 1. Esse é Gabriel Andresso, no plantão na voz bonita pela manchete, vem pelo lado direito agora com o Pulgar, ele desce, domina, gira, bota a bola com o Vitor Hugo, abre com passo, espaço pelo setor do direito, recebe o garoto, 43 na cabeça, rubro-negra, que é Wesley, bota a bola com o Vitor Hugo, tenta fugir da marcação, empurrou, boa bola, Arrascaeta empurra pro Wesley, recebe, gira, foi pro bico da grande área, Arrascaeta não recebeu, quem recebe é o Vitor Hugo, abre com passo, espaço agora com o Eric Pulgar, abre agora para chegar do Bruno Henrique, encara a marcação da Natanael, a puxada mais atrás, agora de novo pro Pulgar, buscou pelo meio, no eixo da linha intermediária, curitibana agora para chegada do Vitor Hugo, abre espaço agora pro Felipe Luiz, esse é para o Pulgar, domina, prende, gira, solta, abre mais atrás, agora para chegada onde está o Léo Pereira, recua a jogada, volta agora o Pulgar, Pulgar tá marcado, bola vem pro Léo Pereira, vem no fogo, bola vem pro Pulgar, domina, prende, o Flamengo agora não tem posição porque o time do Coxa se fecha bem, bola vem pelo meio, vai chegando agora do Bianchi, vem chegando a Arrascaeta, roubou, mas com falta, falta, marcou a arbitragem, Cassiano Carvalho. É verdade, aí o jogo tá parado, reclamam por ali os atletas do Flamengo, o Arrascaeta até reclama pouco. Borges, olha aqui, tem gente participando pelo YouTube da Rádio Manchete, Rádio Manchete Rio, o número de inscrição não para de crescer, e tá aqui o Danilo Veras, tá lá em Crateús do Ceará, mandando um abraço pra você, hein, Borges. Abraço pra galera de Crateús lá no Ceará, aquele abraço. André Nascimento Silva, repórter da Rádio Sonora, Luiz Ferreira, o cabeça, o cabeção, produtor da TV Brasil, o meu filho Rodrigo Verdini, botafoguense, feliz da vida, Rafael Luna, locutor esportivo e também da Alerge, abraço pra galera que participa com a gente, e o WhatsApp, hein? Qual é, Serginho Brasileiro? Solta aí pra eles. 995290769. Marcou? Marcou? Então mande o seu recado. Olha o Felipe Luiz na frente com o Bruno Henrique tenta de cabeça, chega Natanael, tira, volta para o domínio de bola, novamente do lateral direito que entrou no lugar do Diogo, bota a bola com o Henrique, Henrique para o Cusifique, mais atrás agora para o goleiro Gabriel, dominando, saindo, jogando aos 9 minutos, jogados 2 para o Curitiba, 2 para a equipe do Flamengo, ficou caído por aqui o Robson. Olha aqui, coloque mais adrenalina na sua vida com GT Kart Maricá, é diversão para toda a família. Acesse agora gtcarmaricá.com.br e agende seu horário. Olha aí, na Supermanhã Manchete, William Travassa acorda o Rio com muita informação. Prestação de serviço, muita opinião. Café da manhã é de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã. Tem William Travassos aqui no microfone Manchete. manchete. Manchete para você no YouTube, também no Instagram e também no Twitter, no Face, no YouTube e também no 760 AM. Vem fazer o M, como diz o Torelli, o grande M da manchete. Vai sair jogando o time da equipe do Coxa daqui a pouquinho. Bruno Torelli comenta, analisa mais um detalhe do jogo nesse 2x2. Bola de parada do goleiro Gabriel, tenta o lançamento esticado na frente. Felipe Luiz tentou ganhar na primeira, não deu. Léo Pereira por baixo tira, mas fica com a segunda bola. Novamente o time do Coxa. Abertura pro Robson, abertura pelo lado direito para Natanael. Tenta o passe, chega, tirando o Léo Pereira, botando a bola pro Bruno Henrique. Tenta novamente arrancada. Opa! Pegaram no baile, pegaram o Bruno Henrique, fizeram falta. Cacá Cassiano Carvalho. É verdade, porque ele já ia arrancando em velocidade. O Edu veio, jogou e parou a jogada. Porque o Bruno Henrique ia passar por ali, ia ter o corredor livre para jogar no campo de ataque. Dois Flamengo, dois Curitiba, tudo igual no placar Privilégios Clube de Benefícios e Proteção Veicular. Conosco, 104,9 FM, a rádio da sua comunidade em Nova Friburgo. Alô, na Serra, nós estamos na 104,9 FM, a rádio da sua comunidade. Em Três Rios também, a M1150, a rádio Três Rios, direção de Edson Elias Boy. Aquele abraço pra galera também, lá do Entreguense, da galera de Três Rios. Olha o Bruno tentando a jogada, volta agora o Até Arrascaeta, um do autor dos gols da equipe do Flamengo, saiu marcando pra cá, pra lá, dançou, tentou, não deu. Opa, a bola fica viva. Olha o Fabrício Bruno de novo. Essa bola que vem com o Fabrício Bruno, ele tem que botar a chuteira no lugar certo, como disse o André. Vem de chuteira trocada. Olha a Arrascaeta, lançamento pro Gabi. É pelo setor da direita, tenta em cima da marcação do Gemerson, ganha pelo menos escanteio. É a favor do time do Flamengo pelo costado, pela pista direita. Lá vem bola na área do Coxa aí, Cassiano Carvalho. O Gabigol foi esperto, se enrolou com o Gemerson e a bola acabou saindo pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Flamengo. O próprio Gabigol vai bater, Borges. Olha ele, de perna trocada, perigo dobrado, lado direito, perna canhota na bola do Gabi. Lá vem para a cobrança, fechadinha, bola passou e cabeça, desvio do Fabrício Bruno. A zaga tira, completa, tira o sufoco, refrigera a zaga. A bola viaja, sobe, tentativa de bola pelo setor do direito, cortou para dentro. Felipe Luiz já vinha se enrolando, diz que não houve nada, foi apenas uma queda. Vem chegando, dominando, saindo, jogando de novo a equipe do Flamengo. Sim! Não, ele caiu sozinho, não teve falta nenhuma contra o Flamengo, não. Acertou a arbitragem. Vem Flamengo, bora. Lá vem Mengão de novo, galera, com Léo. Léo Pereira, você tá ligado aqui no Som da Manchete com o Ursão do Vral. Pode me chamar de Mordicito. Eu não fico zangado, não. O Ursão do Vral vem fazer o com o Mengão. Olha a bola pelo setor canhoto agora do Felipe, bota com o Léo, Léo puxando para Felipe, Felipe do outro lado agora para chegada, onde estava o Wesley. Domina a bola Wesley, abertura pelo setor da direita, chegada boa do Vitor Hugo, dominou com a canhota, vai pela pista direita, vai jogando pro Wesley, tenta espaço no fundo, acompanha a marcação, mas o último toque é do jogador da equipe do Flamengo. 13 minutos, ele é o comentarista apaixonado por futebol. Seu Torelli. Ô, Borges, se o Léo Pereira tivesse metade da vontade do Fabrício Bruno, cara, putz, ele seria titular em todos os jogos. Se o Davi Luiz tivesse um ano ou dois a menos, tivesse com metade do vigor do Fabrício Bruno, ele também seria titular em todos os jogos. Ele ganha a posição pela vontade, ele ganha a posição pela parte atlética, né? Ele teve um destaque no início, com passe de categoria pro pênalti, mas não é dele. Por isso que esse sistema, a gente vai jogar apoiado, com os zagueiros jogando em linha alta e subindo bloco, mas tem que ter alguém de qualidade para fazer isso. Funcionou em 19, você tinha o Pablo Mari, que tinha um lançamento muito bom, tinha qualidade. Você tinha o Rodrigo Caio, que tá aí no banco, que tinha qualidade. Não é pela qualidade técnica que o Rodrigo tá no banco pro Fabrício Bruno. Posso apostar quando vocês quiserem. Então, assim, é jogar o jogo que pede também o seu time, o seu elenco. Então, isso não entra quando é para criticar o Fabrício ali na defesa. Com certeza não, a função dele seria tirar a bola. Mas entra para explicar a titularidade dele nesse momento, porque ele joga tantas vezes. E realmente não é um jogador, nem com a mentalidade, quando dá um depoimento desse maturo de que ganha na velocidade de todo mundo, e nem com a categoria para o time do Flamengo. Um jogador que está ganhando na vontade. E vai acontecer esse tipo de coisa. O Flamengo não é mais time para só vontade. Já foi isso o tempo das vacas magras. Aqui tem que jogar com muita vontade, que muita gente de qualidade não está tendo, e também muita categoria. Esse é Bruno Torelli, o Torelão. Amanhã da manchete alto astral da comunicação de Rafael de França. Tem notícia, fofoca, horóscopo, entrevista e as coisas do coração. Rafael de França está com você de segunda a sexta, 9 da manhã aqui na manchete. Sim, André Luiz, vai mexer aí. Everton Ribeiro recebe instruções ali já brotando no campo de jogo. Vamos ver com quem ele vai tirar. O Everton Ribeiro vem aí para entrar, o Arrascaeta não sai, já o Pontorelli pode apostar. Antes dele entrar pelo corredor canhoto, chega lá o Moreno, vai pro fundo, vai levando todo mundo, cortou na marcação do Wesley, puxou mais atrás, Emerson lançou, chega atirando de qualquer maneira, o Pulgar, lançamento no meio, errado ali do Flamengo de novo, o Gabi não segura a bola, é o time do Coxa chegando novamente para jogar essa bola na área, cortou para dentro, tentou por ali o jogador Kerbianchi, vem recuperando novamente a equipe do Flamengo, o Wesley é bom espaço. Passa agora na frente, tentativa é pro Vitor Hugo, será que chega? Chega tirando o Henrique de qualquer maneira, botando a bola pela linha lateral e arremesso manual. Pode sair quem aí, hein, Torelli? Eu tiraria ninguém, eu manteria a equipe que tá ofensivamente. Eu não acho que o estilo de jogo pro momento, jogo pegado assim, é o jogo pro Everton Ribeiro. Já por outro lado, ali na lateral, entra um menino com muito vigor, que no primeiro semestre foi o melhor jogador do Flamengo, que é Ayrton Lucas. Aí se justifica, não tinha visto que ele também estava para entrar e entrou no lugar do Felipe Luiz. Já o André da informação completa. Mas aí sim, aí eu acho que é o caminho. Agora o Everton, eu não tiraria o Vitor Hugo. Vitor Hugo bem no jogo, bem na defesa, bem no ataque, foi dele a assistência do segundo gol, não faria essa mudança. E aí, tem gol. O câmbio confirmando, Felipe Luiz saiu para a entrada de Ayrton Lucas com a meia dúzia e saiu também o 29, Vitor Hugo, para a entrada do 7, Everton Ribeiro. Valeu, tá aí as trocas do Flamengo, tem aí uma falta, pegaram o Gerson, mas tem gol com Gabriel Andresso. Brasileirão Série A na Arena Fonte Nova é o terceiro do Bahia. Mingote aos 15 do segundo tempo, faz Bahia 3, Bragantino 0. Prepare o coração, torcedor, a manchete esportiva tá voltando, hein? De segunda a sexta, amanhã, 7 da noite, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no esporte. Estreia nessa segunda, você não pode perder, com Cassiano Carvalho, Wilson Pimentel e equipe apaixonada por futebol. Vai trocar, quem vai embora é o Edu. Edu, é isso, é isso? Exato, o Edu deixando o campo de jogo, tá entrando Diogo Oliveira na equipe do Coritiba. Já no campo agora o Diogo Oliveira, 18, sai Edu, 99, fez um dos gols do jogo. Falta pro Flamengo, boa, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Qualquer um que bater ali vai levar perigo, Borde. E olha o Mengão, galera, bem fazer uga. Vem cursão do Vral aqui na manchete, prepara-se lá. Arrascaeta tem a perna direita. O Everton Ribeiro com a abraçadeira de capitão, tá pela canhota, cobrou, viajou, subiu de cabeça. Chega tirando o Henrique de qualquer maneira, alivia. Vem o Gerson, chega primeiro, domina, prende, gira. No grande círculo começa o jogo, abre compasso, espaço agora com o Fabrício Bruno, quem chega. Vai ele, o da 15, vacilou no gol, quer consertar tudo, lançou pra área. O Sofício tira de qualquer maneira, volta lá o Wesley, dominou, prendeu, girou, soltou, abriu na tentativa de bola pro Léo Pereira. Será que chega? Será que chega? Não chega. E a bola vai pela linha de fundo, apenas pro tiro de meta. GT Kart Racing Park é um complexo esportivo de lazer para toda a família. Catódromo tradicional com restaurante, choperia, loja de conveniência, loja de roupa, moda íntima e muito mais. Acesse gtkartmaricá.com.br para saber muito mais. Hora certa em Curitiba, na capital de todos os paranaenses, são 5h23. Alô, torcedor, vem comigo, anotem, tempo e placar no Couto Pereira. Estamos chegando a 19 cravados, 19 jogados nessa etapa complementar, e no placar eu vou conferir com você aqui o placar da manchete. Flamengo, Gabi, Arrascaeta, 2. Coritiba, Robson, Edu, também 2. Brasileirão Série A na Vila Belmiro é o empate do Santos. Marcos Leonardo, 19 do segundo tempo. Agora Santos 1, Grêmio também 1. Carlos Bages. chamar de Borgeseto. Tô aqui na manchete. Olha o Fabrício Bruno tentando de cabeça, a bola tirada, volta. Ali o Everton Ribeiro solta a bola com o Fabrício Bruno. A bola fica viva com o Pulgar. Da primeira, a segunda, brigou. Wesley tira. Everton Ribeiro vai ficar com a sobra, dominando, arrancando, tentando tocar pro Wesley. Ele tenta a jogada, cortou. Será que chega? Briga. O Jemerson ganha a parada. O lateral esquerdo do Cuxa trabalha pelo setor da canhota. Lança a bola na frente. Vem chegando o Diogo Oliveira, tá na grande área. O Bruno Gomes já chegou. O Diogo Oliveira já ajeitou. O Bruno Gomes bate bem dali. Ele abre do outro lado. A arbitragem está marcando falta. E a falta é do Gerson, que pinta o cartão amarelo. Pegou ali o Bruno Gomes. Falta marcada. André Luiz. Pendurado. Gerson recebe o terceiro. Não enfrenta o Internacional. Camisa 20. Prejuízo para o Mengão. E dali, perto da alça do Caldeirão, vem perigo. Vem bola aí na área do Matheus Cunha, Lojito. É, o Gerson pegou ali, ó. Ele tá fora do jogo próximo contra o Inter. É, falta. Daqui a pouquinho o nosso Bruno Cantarelli. Ô, Bruno, cismei com o Bruno Cantarelli. É um amigo. Seu nome é bonito. Bruno Pelo Torelli. Menos você não falou Cantorelli, que já aconteceu. É, Cantorelli, né? É. Já? Então é, é Bruno Torelli. Isso. É o Torelão. Obrigado. Prepara-se pra cobrança, prepara-se o time do Coxa para a cobrança na entrada da grande área. Tá ali o goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, arrumando a casa do lado esquerdo. Vamos passando de 20 minutos. Segura a onda, goleirinho. Goleirão Matheus Cunha, prepara-se para a cobrança, tem bom batedor. O próprio Bruno Gomes bate bem, jogou pelo Vasco, já fez gols, inclusive, fora da grande área. Tem ali também o próprio jogador Robson para a cobrança. Tem ali, a cobrança vai ser feita, ajeita aqui, arruma lá, o Robson conversa. Tem por ali a presença do jogador da equipe do Coxa também. E prepara-se para a cobrança, prepara-se para a cobrança, o time do Coxa. Segura a onda, 21 minutos jogados nessa etapa, complementar. Metar no Couto Pereira, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado que o Santos empatou há pouco em cima do Grêmio. É bom para o Flamengo. Se o Flamengo vencer, conseguir, logicamente, uma boa passagem. Vim chegar à terceira posição do Campeonato Brasileiro já no início desse retorno. Está ali o próprio jogador da equipe. Marcelino Moreno. Marcelino Moreno, né? Robson. Bruno Gomes. É o Bianchi ali? Será que é ele? Agora que parece que deixou pro... É o Matheus Bianchi, tá ajeitando, né, André? Isso, e tem 6 na barreira do Mengão, hein, bora? É 6. Matheus, foi, voltou Matheus Cunha, voltou ali pra arrumar a barreira de novo. Rafael Kraus vai autorizar a cobrança, tá ali. Matheus Bianchi pra cobrança, vai ser ajeitada a bola pelo Bruno Gomes. Olha a cobrança direto pela... Arrumou, fez bonito, arrumou a festa, botou lá o negócio lá pra tocar, o DJ, mas meu amigo, tocou, chutou mal pela linha de fundo, apenas pro tiro de meta. Nos momentos difíceis, há privilégios. Clube de Benefícios do Brasil está com você. Cobrimos colisão, roubo, furto, incêndio, fenômenos da natureza, danos a terceiros, carro reserva por 7 dias gratuitos e para-brisa protegido gratuitamente. Ligue agora e associe-se. 21, Código do Rio, 2391-3090. Privilégios, Clube de Benefícios do Brasil. Olha a bola pelo meio para o Bruno Gomes, domina, prende, gira, solta atrás de novo, na chegada do toque, aberto na tentativa ali do Henrique, recebe Henrique, solta atrás agora para o goleiro Gabriel. Daqui a pouquinho o Bruno Torelli vai dizer o que ele está aguardando, o que ele espera do Flamengo para fazer essa vitória. Olha a bola na frente, no fundo, levando todo mundo, a tentativa era ali do jogador da equipe do Curitiba, a bola vai ali, ele está marcando a bandeira desse lado, ó, e Toluca vai à loucura, reclama ali, ó, mas é escanteio a favor do Coxandra. É, e assistente estava ali em cima do lance, né? Fabrini de olho na jogada, realmente é do toque do último, foi do Ayrton Lucas, na disputa com o Robson, é escanteio para o Coritiba. E olha essa bola na área, olha essa bola na área, olha essa bola na área, olha essa bola na área, é um perigo, prepara-se o Moreno para a cobrança, prepara-se Marcelino Moreno, vai para a cobrança de perna direita, a bola na área, viajou, subiu, desvio, agora é do outro lado, é do Gerson botando a bola pela linha de fundo, escanteio pelo corredor da canhota, vamos chegando a 24 jogadas, 2-2, sim. Perguntar não ofende, normalmente usam nome e sobrenome, Marcelinho Carioca, Paulista, mas não tem outro. Eu acho difícil ter um Marcelino Moreno no Curitiba, é outro Marcelino. Você não acha, não? Também acho. Deve ser charme, hein, Borges? Olha a cobrança do Matheus Bianchi para cobrança lá no corredor da canhota, aos escanteio de perna direita, perna trocada, perigo dobrado de cabeça, chega a zaga do Flamengo, tira, bola vem pro Jamerson, ele bate a bola na frente, deu um chute pro alto e a bola vai pela linha de fundo. Ô Torelli, o que fazer, o que o Flamengo tem que fazer, porque tem que aproveitar o resultado nesse momento do empate de Santos e Grêmio lá na Vila Famosa, Vila Belmiro. E saiu errado o Matheus Cunha, isso que não pode fazer. Bola pelo corredor canhoto, Bianchi tentou, achou espaço e vai com bola e tudo, mas não pode fazer isso. Não foi a primeira, não foi a segunda e não será a última, hein, Bruno Torelli? Aí o momento dossiê Fabrício Bruno, erra no passe na saída e depois ganha ali no, na parte física dentro da área. É basicamente isso que a gente tem que aturar o tempo inteiro. É, e o Ayrton Lucas, acho que seria uma ótima saída para a gente ter uma boa opção ofensiva, como disse, melhor do que o Everton Ribeiro. Mas lá vai o Curitiba de novo. Bora. De novo perdeu, agora foi o Wesley, a bola no meio, Léo Pereira chega tirando o sufoco refrigerando a zaga. Ô, oh, Everton Ribeiro, até tu! Até tu, hein? Dá até para completar, já que o Everton não está ajudando. Ou não dá, será que o Curitiba vai tentar de novo? Não, chega, dá para completar. Também não. É, o Flamengo tá no lucro. Primeiro que teve um pênalti não marcado contra, numa jogada que a bola bateu na mão, uma regra estúpida, uma regra que ninguém aqui concorda, mas foi aplicada, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, então deveria ter sido marcado o pênalti a favor do Curitiba no primeiro tempo. E segundo, que essa entrada do Gerson, há pouco, uma entrada absurda, digna de anos 80, 70, 90, um carrinho por trás bizarro, totalmente desnecessário na entrada da área. Então, assim, tem que se apoiar na tranquilidade. A gente está vendo o Flamengo que não está tendo a parte mental muito inteligente na parte defensiva, por exemplo. No ataque não, decidiu bem o Bruno Henrique, a Arrasca quando precisou decidiu bem, só o Gabi abaixo. Mas defensivamente está entregando muito a paçoca, Borges. E olha o Flamengo, trocou o Megão, mas lá vem Gerson, tentou, olha lá do outro lado, tentou mais. Olha que bicicleta do Bruno Henrique, bota pela linha de fundo, mas trocou o Megão aí, André. Trocou, saiu o Gabi com a 10 para a entrada do Luiz Araújo, 31 e nada do Pedro. É, e o sorriso seu agora com essa substituição? Não, para, não mete essa, para. Quem tava mais irritada com o Gabi, muito mais, era a Luciana Campos. Muito. Eu tô chateado com todo o ano de 2023 do Gabriel, tô irritado sim, com o desempenho dele, que é bem abaixo do que a gente espera do melhor jogador do Flamengo, para muitos, né? E do principal, pelo menos, nome do Flamengo, a partir de 2019. E o ano corresponde a isso, né, Bosch? Não ganhou nada, um monte de vexame acumulado. Eu acho que é nessa linha, infelizmente, que o Gabriel é substituído melancolicamente, novamente, apesar de ter feito um dos gols do Mengão. E olha o Mengão tentando o Mengão chegar à terceira posição. É só botar uma bola lá na caixinha. Vai pelo corredor, canhoto aqui, o Elton Lucas encarou a marcação no Natanael. Fechou pro meio, botão de perna direita, ela repicou. Ficou a sobra agora com a Arrascaeta. Deixou a bola aí pela linha de fundo para o escanteio. É escanteio a favor do Mengão, vai para a cobrança, prepara-se a Arrascaeta. Tem Gerson mais atrás, tem D. Arrascaeta para a cobrança para jogar essa bola na área. Quem sabe agora, Mengão, para fazer o recursão da cobrança curta. O Gerson, hoje também, hein? Olha a bola tocada, ele ganha, parada, pelo menos, brigou. A bola para o Arrascaeta, toca em cima da zaga, a bola se perde, a linha lateral, arremesso é manual para o Flamengo, prolongamento de ataque pelo corredor da canhota. Sim, sim. Consultei minha colinha aqui, contra o Grêmio, ele fez a mesma coisa, né? Sacou o Gabi para a entrada do Luiz Araújo. É, e nada de Pedro. Olha a bola do Fabrício Bruno no eixo da linha intermediária, no grande círculo, começa o jogo, lá vem o Flamengo de novo. Everton Ribeiro solta mal, o Flamengo começa a errar demais, tenta brigar, ganha Everton Ribeiro, fica com a bola, Ayrton Lucas dá de calcanha, bota pro aula com Gerson pra Ayrton Lucas, cortou o primeiro, segundo, opa, quando adiantou a jogada, houve o toque, a vitória marcando o último toque do jogador do Flamengo. Sim, olha aqui no YouTube da Rádio Manchete, Rádio Manchete Rio, todo mundo acompanhando, Giovanni Santos, Carlos Borges, manda um abraço pra mim, estou em Saracuruna, sou Flamengo, o Gil Ramalho, torcendo pro Mengão em Duque de Caxias, hein, Borges? Gil Ramalho, Gil, aquele abraço ao nosso Gil Ramalho, a você também, Saracuruna. Alô, galera, você tá ligado? Sabe quem tá comigo? Ah, Machu Coutinho. Não, mas não é ela, não. Tá pensando que é ela, não. É a Maria Júlia da MJ Comunicação. Você falou, é... Você que falou? Não, você olhou pra mim e disse, Maju Coutinho? O que você falou? Maju Coutinho vai estar hoje no Fantasc. Sei lá. Olha aí, vai sair aí. 31 e 37. 31 é o Lisieiro, 37 é o Caio. Estão entrando. Tá saindo o Marcelino Moreno com a 10. É o primeiro a deixar o campo de jogo. E o outro é o 19. O 19 acabou de entrar. Vamos não, não, 19 não. Quem entrou foi 17. Ah, sim, Sebastião Gomes, é isso aí. Sebastião Gomes deixando o campo de jogo. Então, para essas duas mudanças, Lisieiro e Caio, saindo o Sebastião Gomes e o Marcelino Moreno, as duas mudanças mais da equipe do Coxa. Borges. Lisieiro é aquele que jogou no aquele São Paulo. Aquele no São Paulo que diziam que era gênio. É. Olha a bola do Flamengo. Fabrício Bruno solta a bola na frente. O Flamengo tenta descer. Luiz Araújo cortou para dentro, cortou o primeiro, cortou o segundo, se rolou todo ali. Porque chegou gente, olha o Everton Ribeiro, tenta roubar, volta o Flamengo, retoma a jogada, retoma errada para sair pela linha lateral, arremesso manual pro Coxa. Já deixou seu like no nosso canal do YouTube? Vai lá, ativa o sininho e siga a gente, canal Rádio Manchete Rio, o show da latinha também na telinha. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Maria Júlia da MJ Comunicação, Maju Coutinho, Gabriel Torres, alô, jornalista Gabriel Torres, Bruno Farias, lá no TI, lá de Brasília, Anderson Araújo, o professor de educação física, Arnaldo Mechas, produtor de conteúdo, a Renata Goldinha, Renatinha do EBC, da EBC, aquele abraço jornalista da TV Brasil. Olha a bola pelo setor da direita, agora chegada, domina, prende, gira, solta, abre, mais atrás, Everton Ribeiro, agora para a chegada do Wesley, esse para Fabrício Bruno, abrindo o compasso, espaço, passamos de 30 minutos, jogados no Couto Pereira, 2-2, não interessa o Mengão esse resultado, eu quero a vitória. Ayrton Lucas deu corte e sofreu a falta, falta marcada. Cadê aí, Cassiano? É isso, falta marcada, jogo parado, a falta é favorável à equipe do Flamengo. Ayrton Lucas caiu por ali. A Renatinha tá liderando ainda o quiz do Borchecito? Não, tem Daniel Pomeroy, o Jorge Ornelas, escritor. Eu caí muito. Caiu muito. Mas quem sabe, né? Um dia, como diz o Branco, uma vez por cima da ponte, outra vez por baixo da ponte. Olha a chegada do Wesley, puxando mais atrás, agora para a chegada do Fabrício Bruno, domina, prende, gira, solta, abre, agora com o Léo Pereira, vamos lá Flamengo, vamos chegar pra vitória com Ayrton Lucas, que domina agora o time do Coxa, tá todinho fechado o Flamengo, olha o Léo Pereira saindo errado de novo, não aparece ali o Pulgar, que já tá mortinho, chega Everton Ribeiro, tenta cortar, o Wesley tentou o domínio, prendeu, ganhou o Fabrício Bruno, saiu jogando pro Wesley novamente, mais atrás, agora com o Matheus Cunha, que vai disparar a bola pelo time do Flamengo, tenta o lançamento no meio, no peito do Everton Ribeiro, tenta arrancar, dominou, prendeu, girou, soltou, mas esticado demais pro Bruno Henrique. Sai o goleiro Gabriel e bota a bola pela linha lateral. Hora certa na capital de todos os paranenses, em Curitiba. 5h37, 21 graus é a temperatura. Agora é hora, você já sabe. Anotem, tempo e placar no Couto Pereira. 32 jogadas de etapa complementar no placar, tá aqui da manchete. Flamengo! 1-2, Gabi Arrasca. Coritiba! Robson Edu, 2 também. Brasileirão Série A na Arena Fonte Nova, 33 e o segundo tempo segue. Bahia 3, Bragantino 0. Manchete, aqui o canal para você do YouTube, no 760 AM, vai lá nos aplicativos de rádio 760 AM, tá me ouvindo no carro, manda o seu recado por WhatsApp com a Serginho. 995290769. Tomou nota? Então mande o seu recado de áudio pra gente, a bola sai pela linha lateral, arremesso manual, sim, Cassiano. Fala nisso, tem muita gente mandando mensagem, mas mande áudio pra gente. Quem mandou mensagem no WhatsApp foi o Elber, que tá ligado em Janaúba, em Minas Gerais, e o Leandro Silva, de Nova Friburgo. Borges. Abraço pra galera de Nova Friburgo, que é 104,9 FM, a rádio da sua comunidade, tá com a gente em Nova Friburgo. Alô, Fernando Bonão, aquele abraço também. Em Três Rios, a Rádio Três Rios, AM 1100. 50 com Edson Elias Boy. A direção é dele. Olha a bola pelo setor da direita, agora com Gerson, solta pelo corredor da canhota, agora Ayrton Lucas puxou mais atrás, agora com Pulgar. Eric Pulgar domina, prende, gira, solta, abre no grande círculo, começa o jogo, lá vem o Flamengo tentando de novo, agora com Fabrício Bruno para Everton Ribeiro, cortou para dentro na diagonal do bico da grande área do Coxa, botou pro Pulgar, tá mortinho, mortinho, mortinho, mortinho, ainda não viram que o Pulgar tá mortinho. Olha o Matheus Cunha, bota a bola com o Léo, o Matheus Cunha levou agora o toco, hein? Levou o toco o jogador ali do Coxa, na linha intermediária, André Luiz. É, ele saiu ali para acompanhar a jogada, ele acabou recebendo a falta. Rafael Claus vai conversar com o camisa 25 do Flamengo. O ala está numa movimentação ali. Quem sabe o Sampaoli acordou, te ouviu, né, Borges? Meu Deus do céu, o Pulgar tá com a pulga atrás da orelha, já tá cansado. É, a pulga tá sugando a energia dele, pelo visto. Ali da orelha. Mas assim, é o homem de confiança do Sampaoli, né? Coisa que ele não tem no Pedro. Então, pro Pulgar sair, ele tem que estar morto, pelo visto. E olha a chegada boa do Flamengo, tentativa do Luiz Araújo, bota a bola pelo setor dele, ele tá agora com Wesley. Luiz Araújo pediu a bola, Wesley prendeu, mas o Coritiba tá fechadinho, arrumadinho na sua casa. Vai para Fabrício Bruno, botando a bola para Everton Ribeiro, cortou ali o Luiz Araújo, primeiro, segundo, tentou Everton Ribeiro, ia ficar com a sobra, fica dominando, tenta arrancar, adianta, pode abrir com passo espaço no corredor da canhota para Gerson, mata no peito, bota no chão, botou no terreno, botou para Léo Pereira. Vai lançar para quem, Léo Pereira? Mais pro goleiro? Que é isso, seu Léo Pereira? Que é isso? Olha a bola do Gabriel, olha o Matheus Cunha saindo da entrada grande área de cabeça, bota o Léo Pereira, a bola vai sair pela linha lateral, Gerson evita a saída de bola, sai jogando o Flamengo de novo, 35 cravados em cima da pinta, jogadas no gol do Pereira, e o nosso Torelli vai falar, porque vem ele aí, Pedro! Vem ele aí, Torelli! É um milagre! É, e sempre aí, faltando 10 minutos, 12, 15, sempre a quarta opção. Eu me pergunto, ele fala que falta intensidade no Pedro. Que intensidade que o Everton Ribeiro tem essa altura do campeonato para entrar e mexer num jogo tão pegado que nem esse? Então, assim, são critérios que não correspondem à realidade. É, ele, o Pedro fala de questão de psicológico, afetado e tal. Não é só do trato do dia a dia, mas é também do trabalho dele, o ganha-pão dele ser tão desprestigiado, tão desvalorizado. Então, é lamentável a postura do Sampaoli, que segue no comando do Flamengo, desprestigiando um grande profissional. Para muitos, o melhor profissional fazendo o que ele faz aqui no Brasil e na América do Sul, eleito o melhor da América do Sul no que ele faz, que é ser um jogador de área, recentemente, pelo próprio Flamengo. Então, esse tipo de coisa é que mostra que a vaidade do Sampaoli prevaleceu na situação e vai continuar assim até o fim da jornada dele no Flamengo. Detalhe. Sim. Apesar do Sampaoli, como disse o Torelli, o Pedro está completando neste momento 200 jogos com a camisa do Flamengo. Completando sua partida de número 200 com a camisa rubro-negra, tem 97 gols. Trocou o Flamengo, né? É Pedro no lugar do Bruno Henrique, 27, 9 no 27. E a outra alteração saiu o Pulgar, ele te ouviu. Entrou o Thiago Maia com a 8. Bom, botou a lama, botou lá o Thiago Maia. Olha a chegada, olha lá do Coxa do Diogo Oliveira, Léo Pereira. Alivia, refrigera a zaga, a bola vem pro peito do Gerson, opa, pegaram a Arrascaeta e a falta tá marcada, é a favor do Flamengo no costado do campo aqui pelo corredor, ganhou o tendido de defesa, você tá ligado na gente, tá ligado no som da Manchete, você já está seguindo a Rádio Manchete Rio no Instagram? Aproveite e curta a gente para ficar por dentro das principais notícias e tudo que rola na nossa programação. Instagram, @ Rádio Manchete Rio, é pra você galera, é a Manchete aparecendo no seu dial. E vem aí 76.9 FM. Que show! Olha a bola do Ayrton Lucas soltando a bola para a chegada pelo corredor canhoto. Tenta chegar. Terminou do Léo Pereira, não deu certo. Recupera, sai jogando. Terminou onde? Terminou pela Série B do Brasileirão. No Jorge Ismael de Biasi. Vitória da Chapecoense. Chapecoense 2, Novo Horizontino 1. Equipe paulista fica em terceiro com 42 pontos. 5 pontos atrás do líder Vitória. E a jogada do Flamengo ia dando certo, tava aí o Pedro fazendo a posição dele de pivô, que sabe fazer muito bem, mais do que o Gabi, né? É, e não é um jogador pra abafa somente, ah, bota lá que ele vai ganhar no alto, que tem uma boa estatura, vai fazer um gol de cabeça, não abafa, não, é um jogador técnico. Aliás, o cabeceio é o pior dos fundamentos dele, ofensivo. que ele tem essa qualidade. Não é um jogador de velocidade, não é um jogador que vai morder tanto no combate, não tem como entregar isso, é contra a natureza dele. Mas, como o próprio São Paulo disse na época que estava no Galo, o técnico, o grande técnico, tem que se adaptar também ao elenco que ele tem, às peças que ele tem. Hoje, de certa forma, quando iniciou com três volantes, Sampaoli fez isso. Mas parece que com o Pedro há uma questão pessoal. E aí ele faz questão de não dar valor pro Queixada. E olha o Jamerson botando a bola para a entrada da grande área. Léo Pereira tira a segunda bola novamente do Coxa. Abertura para o Jamerson no fundo. Tá legal, levou para a área. O Diogo Oliveira ia chegando, briga pela posse de bola ali. O Bianchi tenta o passe. Chega Fabrício Bruno, ele vinha, bota a bola para o Pedro. O Pedro dominou, tentou de calcanha, soltou mais atrás. Agora com Everton Ribeiro, vai abrir. Agora para o setor direito. Novamente a chegada é do Luiz Araújo. Tenta fazer a jogada individual, buscou para Pedro. Pedro dominou, arrancou. Cortou o primeiro, cortou o segundo, vem fazendo a fileira, tenta o Pedro sozinho. E a Vitória está marcando a falta anterior. É a favor do time do Flamengo pelo setor da direita. Vamos lá, Mengão, vem fazer o urra aqui pela Manchete. Vem no YouTube da Manchete, vem no 760 AM. Vem com a gente. A cobrança feita, a bola vem pro Luiz Araújo. Lança a bola, vira o jogo. Da direita para a esquerda, a bola vem pro Ailton Lucas, domina. Arranca em cima da Natanael, tenta. Oh, meu Deus do céu. Assim não foi assim que eu ensinei ao Ayrton Lucas. Lançou a bola de perna, bem que a perna direita dele não é boa, né? Ele botou a perna nele, fundo, apenas pro tiro de meta. Sim, tem gol. Brasileirão Série A na Arena Fonte Nova é o quarto do Bahia. Caule, 40 do segundo tempo, Bahia 4, Bragantino 0. É, Braga, hein? E não, é um bom jogador esse menino, esse é um bom articulador de jogadas, uma grata revelação desse brasileiro, para mim a maior revelação desse Campeonato Brasileiro. Se a gente relevar o goleirão do Botafogo, o Pé, que foi o que o Diniz fez, ou o Adrielson, tirando o universo Botafogo, é a grande revelação desse campeonato. Olha o Mengão descendo, daqui a pouquinho, hora certa, o tempo e placar para você conferir no Couto Pereira pela Manchete. Ayrton Lucas, opa, quando cortou, sofreu a falta. Hora certa da Manchete em Curitiba, capital de todos os paranaenses, 5h45. É hora de conferir, anotem, tempo e placar no Alto da Glória em Couto Pereira. 41, eu marco 4-1, 41 jogados dessa etapa final, pelo placar, tá marcando, ó. Flamengo 2. Flamengo. Coritiba. Também 2. Amanhã, 8 da noite, no Serra Dourada, fechamento da 20ª rodada do Brasileirão, com Goiás e Atlético Paranaense. Carlos Bache. Manchete, pode me chamar de Borgesito, tô na área, olha a bola pro peito agora do Gerson, soltando atrás agora para Ayrton Lucas, vamos bailar, baila, baila comigo, Mengão. O Arrascaeta tenta, não deu, chega a zaga, tira, Léo Pereira toca, Arrascaeta vai ficar com a sobra, o Gerson dominou, botou para Arrascaeta no fundo, dominou, tanto passe curto demais, e a chegada do goleiro Gabriel com tranquilidade. É aquele negócio, o Arrascaeta também tá correndo para cá e para lá, não dá, né? É, ele tá até sendo priorizado nesse momento, apesar de não ser esse jogador também para aguentar os 90 com toda a intensidade. Mas, repito, é um critério que não é o mesmo para o Pedro, porque ele tem muita qualidade, porque a qualquer momento ele pode pifar um jogador ou fazer ele mesmo o gol como fez o segundo. E eu acho isso certo, que eu acho certo também ele confiar no Pulgar. É o jogador que tem potencial, já mostrou que tem que ser o titular da posição. E é o jogador que mereceu essa confiança por toda a jornada dele no Chile e agora no Flamengo. Ao contrário do Thiago Maia, que não faz uma boa temporada. A questão é, por que sempre colocar o Pedro faltando 10, 12, 15 minutos? É só essa questão. E uma falta perigosa, amarelou para alguém. O Caio, camisa 37 da equipe do Coritiba. É uma falta para o Flamengo. A cobrança de falta a favor do time do Coxa ali pelo corredor da direita. Arrascaeta tá ali na linha lateral da grande área. Segura seu Matheus Cunha. Faz. Figuinha aí, torcedor rubro-negro, porque vem bola na área. Tá lá Fabrício Bruno ajeitando, deixando um lado do calção, outro esticou. Vê se acerta a bola. Prepara-se para a cobrança pelo corredor da direita. O Jamerson vai para a cobrança lateral esquerdo. Vem bola na área. Segura Matheus Cunha, segura Mengão. O empate pelo menos dá uma segurada, mas a vitória que interessa, mas não pode deixar, é o time do Coxa fazer. A bola viajou, subiu de cabeça, desvio, passa todo mundo lotado e por último todo mundo passou por ali. André Luiz, é, a bola vem no primeiro pau ali, desviada, né, após a cobrança da falta, não chegou a tempo, mas embolou tudo por ali. Matheus Cunha levou sorte nessa e segura essa onda do Mengão, 2-2 no placar. GTK Maricá, adrenalina na velocidade da sua diversão. O Flamengo perde todas as bolas aqui na segunda. Nos momentos difíceis é privilégio. O Clube de Benefício do Brasil está com você. Ligue agora, associe-se 21 ao código do Rio, 2391-3090, 2391-3090. Privilégio, o Clube de Benefícios do Brasil. Olha, bora, ganhou, tem gol aí. Tem gol na Série D do Brasileirão, Borges. É o terceiro da Portuguesa no Luso Brasileiro. E pela terceira vez, Marcelo Toscano. 37 do segundo tempo, Portuguesa 3, Patrocinense 1. Parabéns à Portuguesa, Luz, a Luzinha Carioca. Olha a bola pelo setor de direito. Olha o passe de calcanha do Robson, botou para Natanael. Do outro lado vai chegar, tocou, tentou de cabeça. Chegou o Fabrício Bruno para pelo menos evitar que o cara fosse marcar ali do time da equipe do Coxa. O Rafael Kloss, que não houve nada, tá um problema de cabeça ali, não houve nada mesmo, André Luiz. É, o toque aconteceu ali, né? Agora, essa passada de bola ali, total desconcentração da defesa do Flamengo, que não conseguiu afastar o perigo. E o Sampaoli tá mordendo a cordinha ali da sua camisa, viu? Meu Deus do céu, o andarilho Sampaoli. Olha aqui, coloque mais adrenalina na sua vida com GT Kart Maricá. É diversão para toda a família. Acesse agora gtkartmaricá.com.br e agende seu horário. Você tá ligado na gente. O Gabriel Campista lá em Portugal, em Lisboa. O jornalista Diogo Costa, jornalista da Web Total RJ. O Júnior Avelino, sabe aonde? Em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. O Fábio Luiz, operador de som da Rádio Nacional, Fabinho. O Magnus Thiago Teixeira, jornalista, tá ligado, ligado. Tá ligado porque o WhatsApp é esse. Isso aí, marca aí, Serginho! 995-290-769. Tem mensagem no WhatsApp. Eu quero ouvir daqui a pouquinho, porque o Mengão vai pra vitória. Agora Gerson botou a bola com a Arrascaeta, dominou, arrancou pra dentro. O Arrascaeta fez jogada errada, agora tira de qualquer maneira, briga ali, o Thiago Maia faz a falta. Um recado é do WhatsApp, manda aí! Alô, Carlos Bonge, alô, Cassiano Carvalho, galera da Rádio Manchete, aqui é Gil Ramalho, ligando aqui em Duque de Caxias, hein? Parabéns aí a essa equipe maravilhosa, hein? Nota mil, tamo junto, galera, aquele abraço! Valeu, Gil Ramalho, mande o seu recado, Duque de Caxias, mande o seu recado pro WhatsApp em áudio, como fez aí o Gil Ramalho. E você tá ligado daqui a pouquinho a bola, mas vai parar de rolar, sabe por quê, galera? Porque o Cassiano Carvalho vai comandar o final desse show de transmissão de Flamengo 2-2 pro time do Curitiba. Curitiba vem descendo, adiantou a jogada, o Rafael Cross disse que tá tudo ok. Agora o Pedro domina, prende, gira, tenta a jogada, perde a bola, o Pedro ali no meio, recupera. Pera, sai jogando novamente o time do Curitiba. É o Caio, dominou com a perna caiu, ele vai pro chute, bateu pela linha de fundo e tem gol. O gol na Vila Belmiro, é o gol da virada do Santos. Furt, aos 45 do segundo tempo, Santos 2, Grêmio 1. É só o Flamengo fazer o servicinho dele, né? É, mas isso não tem acontecido em todo 2023. Se for depender disso, realmente a gente pode já partir de um princípio, infelizmente, para o Flamengo, de desvantagem. E o Campeonato Brasileiro, Borges, é bom lembrar que a gente só está nessa situação por conta de tudo que a gente não fez durante toda essa jornada. Apontado como favorito, para muitos, único favorito, já que o Atlético não vivia grande fase no primeiro semestre, já que o Palmeiras também estava numa situação mais ou menos e ninguém enxergava o Botafogo, ao contrário do John Textor e da galera que trabalhou lá na surdina e fez o melhor possível, né? É simples o Campeonato Brasileiro, é só você jogar todo jogo como se fosse uma final, todo jogo com toda atenção. Olha o time do Coxa chegando, olha o Diogo Oliveira chutando a bola pela linha de fundo, apenas pro tiro de meta, quase, porque tava o Thiago Maia marcando o cara. Era o 17, aliás, era ele, o Matheus Bianchi, né, André Luiz? Era o Matheus Bianchi ali, e o Thiago Maia corre para não chegar nesse lance aí, né? A defesa com os buracos passa perrengue o Mengão, empata 2-2 no placar GTK Madicá. Adrenalina na velocidade da sua diversão. Daqui a pouquinho tem ele, tem o Cassiano Carvalho, olha a bola esticada na frente, será que dá? Dominou, prendeu, tentou a jogada novamente, não deu, recupera, sai jogando novamente a equipe do Curitiba, cortou pra cá, pra lá, olha a bola cortada errada, o Thiago Maia ficou com a sobra, é agora Luiz Araújo domina, vamos lá Mengão, botou pra Gerson, agora Gerson bateu lá dentro, golaço! Espetacular, incrível, extraordinário, extraordinário, galera. Urra, e você já sabe, cante a música comigo do Gerson Baila. Baila comigo, torcedor do Mengão, aos 49. O Flamengo sai pra vitória e o placar da manchete é esse aí, ó. Flamengo! 3, o Gabigol, Arrascaeta e agora o Gerson. Curitiba! Só 2, o Robinson e Edu. Carvalho. Um golaço para quem não estava bem no jogo de hoje. O Gerson, livre de marcação, recebe, ajeita com carinho e bate no ângulo direito do goleirão da equipe do Curitiba. Ele voou nela, a bola vem de fora para dentro, fechando e estufa a rede do Coxa. Um golaço do Gerson para colocar o Mengão na frente, para decretar a vitória do Flamengo. Agora, no placar da Rádio Manchete, Mengão 3, Curitiba 2. Informando, privilégios, clube de benefícios e proteção veicular. Faltando um minuto e meio, segura. O que, Rafa? Quer marcar mais tempo, né? Está conversando com o Jorge Sampaoli. Sim, terminou na Arena Fonte Nova a goleada do Bahia, 4-0 em cima do Bragantino. Olha aí, Flamengo está chegando à terceira posição com o Grêmio perdendo. O Grêmio perdendo, o Flamengo é terceiro, depois do Palmeiras, vai chegando a 35 pontos a equipe rubro-negra. E chegando, logicamente, muito bem nessa parada. Vai até 52, vai apitar, apitou para 51, apitou Rafael Cross, Filipe Papo, no Couto Pereira. Deu demais, Mengão, deu demais, Mengão, baila. Comigo, torcedor do Flamengo, marque um placar aí, ó. Flamengo! Gabigol, Arrascaeta e um golaço do Gerson pra vitória. Curitiba! Só 2. Primeiro, Robson, segundo, Edu. É hora dele, tá chegando a bola, não para, não para, não para, não para de rolar, ele tá chegando mais. Mais um apaixonado do futebol na manchete. Na Rádio de Verdade, a bola não para de rolar. A partir de agora, os principais analistas do futebol debatem os principais assuntos da rodada. Os jogos, os lances, os resultados. No ar, a bola não para. A bola não para. De privilégios, clube de benefícios e proteção.